Nosso tema de hoje é o caminho para a vida. Uma das informações sobre vida é que é necessariamente, deveria ser, a evolução do nascimento até a morte, pegando a vida material nossa. Evolução. Viver, ele quer dizer que significa progredir. Outro dia eu lia num livro que ele fazia uma relação, uma diferença entre viver, nesse sentido, e durar, ou seja, a passagem dos anos e a gente estar ainda da mesma forma. Então nós estamos só durando tantos e tantos anos. Não estamos agregando, qualificando a nossa vida. O que que é realmente a vida? Porque esse conceito fala de vida material, então, de vida de nascimento à morte. Mas o que é a verdadeira vida? São questões que a gente às vezes se pergunta, e como a resposta requer um pouco mais de aprofundamento, normalmente nós deixamos para trás, nós abandonamos a busca. Mas nós sabemos, lá no nosso íntimo, que a verdadeira vida não é, vamos dizer assim, aquilo que compõe o nosso dia. Tarefas, tarefas, tarefas. Muitas vezes nós simplificamos a nossa vida no sentido de comer, dormir, se divertir, trabalhar porque precisa, porque senão não consegue fazer essas coisas, mas não pelo prazer que aquilo desperta em nós. Então, nós precisamos, de repente, aprofundar um pouco mais isso. Qual é a verdadeira vida? Se não é essa, é a vida espiritual. Porque todos já nos disseram que a vida continua. Existem provas de que a vida continua. Se a vida continua, continua aonde? Então são questões que nós vamos formulando. Nós vamos começando, se a gente pudesse botar num papel e fazer um gráfico disso, um diagrama, um esquema, nós vamos definindo aonde nós estamos indo, ou o que que é importante. Se a vida continua, como eu me preparo para a continuação dela? O que que eu posso fazer agora para que essa continuação ela me traga aquilo que eu preciso? Jesus, quando falava da vida futura, ele tinha um olhar sempre assim, para frente. Ele não se limitava a este plano. Ele falava: meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do Pai. Ele falava da vida futura. E dizia o que nós precisávamos fazer nessa, para que nós pudéssemos alcançar aquilo que ele nos relatava. É por isso que, nesse não, mas tem alguns quadros que está escrito embaixo, né, da imagem dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, que nós temos que entender a mensagem dele, trazer para dentro de nós, ressignificar a nossa vida e fazer que o nosso caminho seja pleno, tenha êxito, seja verdadeiro, seja vivido. Se ele nos falou isso, né? Então, nós temos uma dificuldade ainda de colocar em prática. Porque significa abrir mão de algumas coisas que ainda nós gostamos. A nossa vidinha, aquela de todos nós, cheia de desejos, realizações materiais, que nos dão uma boa sensação, porém ilusória. Então, nós continuamos perdendo tempo. A verdadeira vida é aquela que ele nos fala. Então, quando ele diz, né, que ele é o caminho, é que nós temos que aplicar esse ensinamento, né, nos dirigirmos a ele, que ele vá nos levar, mas é seguirmos o caminho que ele já abriu. É como uma estrada, né, ele já abriu a estrada. Nós temos que ir atrás, seguir. É difícil, porque eu disse, né, requer abrir mão das coisas que eu ainda gosto. Mas nós estamos evoluindo. Tem um texto não, uma mensagem, que agora, quando eu estava ali fora, eu olhei ela e disse, ela se encaixa no que nós estamos falando hoje. É uma mensagem que foi recebida aqui na casa, esse mês, num dos nossos grupos de estudo, e que talvez vocês já tenham até lido, que ela fica ali fora. Não sei se ela está aqui também, mas enfim. Não cansa de ler, porque cada vez que a gente lê, a gente vai entendendo cada vez melhor o conteúdo dela. Então, vou ler para vocês. Os afagos da alma é o título. Busquei encontrar no exterior os afagos do vazio que sentia. Afagos materiais que ilusoriamente apenas criavam novos vazios. Em vão, criava expectativas que nunca ocorriam como esperado. É um relato da nossa vida, né? Foi alguém que disse, mas se encaixa perfeitamente em tudo aquilo que a gente vive. Era um eterno buscar, mas nada de profundo encontrar. Percorri diversos caminhos, segui alguns passos, porém somente o teu é seguro, firme e real. Só o teu é amorosamente possível e irresistivelmente acolhedor. Vez ou outra, o sofrimento carecia de fé. Contudo, tua luz resplandecia sempre, provocando sorrisos, acalentando e segurando minhas quedas. Depois que te acolhi em meu ser, sou e estou silenciosamente mais feliz e pleno de propósitos, ações e, acima de tudo, de sentimentos mais elevados, sublimando o que era para me tornar o que necessito e espero de mim. Vai estar lá fora depois. Hoje a gente tem o tal do celular que a gente pode bater foto, então a gente pode levar para casa essas palavras. Porque é o caminho da vida. Eu falei, interrompi ali e disse, né, parece a narrativa da própria vida. Porque nós buscamos coisas que nos retornam e deixam a gente ainda vazios. Porque são coisas que não alimentam o ser. Alimentam o corpo apenas. E o alimento do corpo, ele é muito rápido, ele é muito fugaz. Não dura. E aí ele diz, né, que quando encontrou o teu caminho, ele foi pleno. Então, quando a gente conseguir agregar isso na nossa vida, nós também vamos sentir isso. Nós também vamos ter essa plenitude que ele nos relata. Cada vez mais. É uma questão de substituição dos valores que nós ainda damos valor por outros que são essenciais e eternos. Eu disse antes, né, que a vida continua. A verdadeira vida não é essa passagem apenas. Aqui é uma etapa necessária. Mas para essa continuidade nós temos que preparar nossa mala com o que a gente vai precisar lá na frente. Que não é nada disso que a gente está perdendo grande parte do nosso tempo durante essa existência. Então, tem uma outra frase que diz, né, que a maneira como... Vamos ler ela direitinho aqui. Quando você muda por dentro, a vida muda por fora. Então, às vezes, nós nos lamentamos, né? Achamos que está tudo ruim, tudo errado, mas a mudança interior, ela não muda o cenário, mas ela muda a forma que nós olhamos para o cenário. E isso nos enche de força para resistir, porque todos nós temos os nossos percalços do caminho, os nossos obstáculos, todos temos. Mas nós temos a oportunidade de seguir em frente, de fazer melhor e de nos qualificarmos. Se a encarnação é uma necessidade para que aprendamos, para que possamos evoluir, nós temos que pegar essas, todas essas dificuldades e entender o que elas querem dizer para nós. Difícil, necessário também.